Nego quer falar, nego quer tentar, não vai arrumar. Tra, paga de louco, mas eu tô pro jogo. Se brotar é soco, foi brincar com fogo, vai se queimar. Cleque, pum, ha. Quero ver segurar, meu cartão tá formado. Vem maquinado, fardo pesado, rato quer escapar. Vai, filho da puta, segura sua brisa e vai pro seu lugar. Toma cuidado com as palas que fala, caminho da bala já vai se enterrar. Eu avisei pra nunca provocar, sua mente surta ao tentar desvendar. De onde que surgiu, nessa já subiu, tio, nem mais um pio. Se não tem pra trocar, cada um no seu lugar. Chegar no sapato pra ser respeitado, já flagra o safado que diz que é liado e vem camuflado pra te derrubar, mas não vai arrumar nada. Com de verdade eu sigo avante, longe de lorota, fofoca que os verme na bota se enforca com a língua gigante. Aí, verme, que só faz peso na terra, tira os olhos, tira os olhos, vê se me erra. Joe, vermes, que só faz peso na terra, tira os olhos, tira os olhos, vê se me erra, porra. Deixa ele brotar, deixa se criar, deixa se crescer, deixa ele engordar. Cheirinho do rave, os loucos fumando free base. A boca aqui não é fake, não espera aí nos backstage. Cultura pesada de base, explode esses bucha de vez. Cartão reforçado, a quadrilha do lado no trap quebrando clichês. No jogo eu domino xadrez e pago as contas do mês. Verme não se cria, vende covardia, não brilham os seus paetês. Se enfoca com o terço e a língua te mata, balança no berço. Sua alma opaca, se veio mandado, tu volta de maca. Te largam no beco furado a faca. Eles tentam se criar, mas vão ter que aplaudir. Muitas cabeças vão rolar e o universo vai sorrir. Eles só querem falar, mas não querem admitir. Vai engolir seu blá blá blá e vomitar seu titi. Da vida maloca negou, enxerguei de longe teus bicos fragou. Gigante da lei me forjou, meu bonde é forgado, SBO que era nosso na show. Bicha da porta do inferno, cercado de mau elemento, barbudo e chavão. Alvo dos patrão de terno, dos roubo de farda, dos bicos de Mike na mão. Maquinado tu, esquenta os furos israelita. Palavras precisas que confunde os parasita. Cartel a quadrilha, é olho no olho, arma sem trava. Cash na conta, suborno a intenção. Sem dele verme, eu sei dela larva, nome na mídia. E nas fofoca pra mim gera like, mas nada me agrega. Vermes pra mim sempre vivem na bota de quem tem valor e valor agrega. Fala tu, tenha disciplina e me respeita. Seu herói é de brinquedo e quem tem cu tem medo e peito. Vermes, vermes, vermes. Observe o mundo, só volta, trabalho pesado e conquiste só nota. Se prepara pra esquiva, que a revolta é subversiva. Corta, censurado, decapitado, aquele que falou demais ficou no poste arriado. Cartama pesada é mutante, bolado, trepado no céu de traçante. São vários rasantes no pique levante, paz de marra de magante. Se tu quer encolher então plante, joga as grama na minha plante. Modelos acompanhantes, mas o hit é alucinante. Bandido não corre, só passa por cima no carro que blinda. Linda dentro guindas, outras mais lindas ainda. Ginga enquanto eu faço rima, com duas na lataria. Uma embaixo, outra em cima, double drop de vagina.